Sara 6315, táxi via Índia, no ponto espera chame torno no 895, ajuste no 0 no 3, bom voo. Obrigado, via Índia, no ponto espera 1895. O Xané 6315, Apesulo 44, só confirmando, Apesulo 44 da Elbi 10, correto? Da Elê da Bi 10, Apesulo 44. Copiado. O Xané 6315, só confirmando, ajuste no 0 no 3, copiou? Tô no 0 no 3. Azul 4089, copia. Estacionamento para o 5626. Azul 4089, Vitória aprovado nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, após direto Bidev. Transponder 5534, controle Salvador 1198. Quase 089, cotejamento correto, chame pronto. Azul quase 089, livre a Sanar, coordena com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Sou de Salvador, Índia, na Vender Alfa, na Prodão Totória, visual com o campo. Vender Alfa, reporte na curta final. Tem gostaria de agilizar? Reporte curta final no 7. Afirmo, reporta curta final no 7, Índia, na Vender Alfa. Pane 6315, autorizado a linha em decolar, pista 10, vento no 80 graus com 05 nós. Viva alinhamento em decolagem da 10, Pane 6315. Obrigado, 198. November Alpha, tem livre pouso, pista no 7, 190 graus com 8 nós, Índia, November Alpha. Livre pouso, pista no 7, Índia, November Alpha. Para o táxi, 4089-61 a bordo. Temos 4 de autonomia, o alternado é todo escuro. aproximando 3 horas de autonomia? 3:55. 3:55, táxi via Pátio 1 no Índio, no ponto espera, chame torno no 895, ajuste no 093 agora, por favor. Ponto espera, 18, 9, 3. Obrigado. Alfa no solo, os 37, autorizado, backtrack, posto livrando, pátio 4. Alfa, autorizado, backtrack, posto livrando, pátio 4, solo, os 37. Siga o meu Bravosca. Sim, que informa sem curtir a Lima ou Santos Copa, por gentileza. Boa tarde, Nova Europa. Te mantém a posição então no táxi Oscar, vai ser solicitada uma viatura para fazer o follow meio da sua aeronave. Quem mantém a posição, por gentileza? Marinha tem condições de liberar aí a entrada do pátio 4 para o Charlie 150 que livrou a pista. Corre, boa tarde, Corsair 7107, final IDS X-Ray, tem baixado o trabalho. Corsair 7107, tem livre pouso, pista no 0, vento 190 graus com 08 nós e o altímetro 1013 padrão. 7107. Torre Salvador, boa tarde. 089, boa tarde, mantenha a posição. Marinha 7102, você não escuta? Ativo grato aí pela liberação da posição de segurança para liberar o nave. Pode manter a presente posição que chama 1219, já informa que chegou o seu plano aqui no sistema já. 1 no controle, Salvador 1198, torre 1895. Romeu Bravo Oscar, prossiga com o cotejamento. Meu Bravo Oscar, cotejamento correto, para acionamento chame a torno no 895, confirme PLB. Seguinte, informe a torre no 895, Romeu Bravo Oscar. Marinha 7102, confirme intenções do voo TGL 17. Marinha 7102, por gentileza, cheque equipamento. Eu não recebi a sua transmissão em 1219, eu recebi em 1895. Marinha 7102, eu entendi que o senhor vai fazer um procedimento na 17, após vai manter próximo à cabeceira 107 após Pituaçu. Ok, ciente, o Marinha 7102, é o transponder 0117, inicialmente 500 pés, vai coordenar com a torre no 895. Em caso de falha, a frequência do controle é 1198, ok? Vai coordenar com a torre o primeiro procedimento após a decolagem. Afirmo, transponde 0117. 4089, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém 10, cabeceira 10. Na 3193, aguarde cópia. Tirei táxi, ingressando na Oscar, Marinha 7102, em reporte para ingresso, pista 17. 7107, no Solos 44, libere próximo à direita, na Taxiway Eco, após prossegue na Alfa e vai reportar ingressando na Taxiway Delta para o cruzamento, pista 10. Direita, reporta na Delta. Tá 3193, copia. Tá 3193, Galeão aprovado nível 360, via pêndulo 10, SMAP. DCT Lúvito após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, perfil de saída da Elco, vai direita, Leda após direto Motiva. Transponder 5036, controle Salvador 1998. 0 vento 18, 0 graus com 08 nós. A 3193, protegimento correto, chame pronto. Para o cruzamento, 7107. 07107, livre cruzamento, pista no zero até o pátio militar, posicionar a frequência livre, boa tarde. Rotério 7107, ciente do cruzamento. Para confirmar que já possui nosso plano, 230 da próxima. Negativo, é chame mais 15 minutos, ok? Só chega mais próximo. Ok, 289, decolos 46, controle 119, décima 8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Também vai prosseguir com o toque remitido no 7, Marinha 7102. Livre decolagem, 160 graus com 8 nós, Marinha 7102. Tu é autorizado curva à direita? Critério esquerdo à direita está livre no Marinha 7102. É forte já girando base para 17. Pode estar girando base no 7102. Boa tarde, azul 4065. Qual seria a subida prevista para Campinas? Dael. Gente, na escuta para cópia o 4066. Livre gira base, o Marinha 7102, reporte no solo, vento 190 graus com 8 nós, reporte iniciando o procedimento de embarque. Marinha 7102, reportará iniciando o procedimento. Câmbio Bravo Oscar e vai manter a posição no taxi Papá. Caso 4065, copia. Caso 4065, Campinas, aprovado nível 340, via Pesoluno 0, Bridge, via Pesoluno 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Decola da pista no 0, perfil de saída da Euleda, motiva curva à direita, transponder 5067, controle Salvador 1198. Bravo Oscar, vamos ter a posição aguardando que a gente desmane uns 3 minutos. Estou com o helicóptero da Marinha efetuando o procedimento militar. Eleda Motiva, modificando o posto 06798. A rota conforme a pessoa 10 para Brinde, a pessoa no 6 VHZ, Trive, compreende um copo. Caso 4065 após Trive, coordene com o centro, ok? Após Trive, conforme a rota do plano. Sim, é que sim, aqui está a beleza 21, procure pegar a sua. Diga, Mané. Clube de decolagem, e inicialmente vou manter a proa de decolagem, após ingressar via litoral, corredor axé a subida, mantendo 500 pés, tá livre o vento 190 graus com 5 nós, Marinha 7102. Salvador, bom, boa tarde, voo 1164, parabéns, estabilizado, TLS 72. Mariano 164, tem aproximação, reporte Simbra com trem checado, altímetro no 03. Simbra está importando, voo 1164. Zulu Gol, suficiente, é, confirme o setor que vai prosseguir. Então a intenção do voo é patrulhamento. Gente, Yankee Zulu Golf, chame a torre no 895 para o acionamento. Vai prosseguir 500 pés com curva à direita, decolando da 17 no corredor axé. Ingresso Romeu Bravo Oscar, reporte cabeceira 17 pronto, táxi via pista Romeu Bravo Oscar. Yankee Zulu Golf, o transponder é 1623, ok? Decola aos 56, vai ingressar corredor axé, chama o controle 120, desce correção 119, decimal 8, controle, tem um bom voo. Graças à atenção, chamada 119802. 164 da Gol, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 190 graus com 08 nós. Pouso, pista no 0, Gol 164. Bom tráfego à direita, que decolou o helicóptero, está prosseguindo no litoral sul, não vai interferir com sua aproximação, ok? Tá 3193, liberação na metade. Nolas 14065 na ponte 3, segue acionamento. Azul 4065, aguarde, número 2 no setor. E qual seria a posição do número 1? UTA 3193 na posição 04. Tá, seguinte, o azul aqui tá tudo pronto, mas então a gente aguarda ele para colocar o projeto. Confirme para o solo? Não engatando o trator ainda, mas a gente aguarda sem problema aqui no número 3. Solo, TAN 3193? TAN 3193, prossiga. É, só confirmando, está autorizado o nosso push, né? Afirmo, TAN 3193 e o azul 4065 aguarde, é o número 2. Obrigado. Colagem da 17 Romeu Bravo Oscar, o vento 180 graus com 8 nós. Número 4, solo 58, à direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. Oscar decola 58, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, Oscar. São 199, decimal 8, Romeu Bravo Oscar. 198, Oscar. Alfa. 43, voo 94. tá fora do solo patrulha. Patrulha 03, decolou 59, prossegue corredor Axé e vai chamar o controle 119.8, bom voo. Controle 119.8, grato, até o retorno. O 03 ainda na escuta da torre? 203, continua a informação, o posto vai estar travado. Quem me chamou a torre? O 7203 está na escuta da torre. 203, o altímetro no 013, está abaixado travado? Sistema ativo, tem abaixado travado, continua a aproximação. Sete 203, forma o tráfego à direita, mantendo 500 pés, helicóptero Bravo Hotel 07, afastando-se com o Proaçu, ingressando no corredor Axé, litoral sul, não interfere com sua aproximação. O vento 180 graus com 08 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, visual com tráfego 7203. Toma para o táxi. O TAN 3193. Economia, por favor. O TAN altera o Guarulhos. Gente, a 3193. Índia no ponto de espera, chame torno no 295. Ajuste no 013. Bom voo. 3193. Obrigado, excelente táxi. Azul 4065, podem com a equipe de solo para iniciar a ponte de avaliação. Livrar o setor retaguarda, chame pronto para o táxi. Após o Marília Libran, prossegue no ponto de ataque, pode permitir. Pode posse Bravo e Uniforme, confirme o padre que se encontra e pista de decolagem. Vai dar um no 7, então? Autoridade de Bravo, Bravo Uniforme, copiou o solo. Uniforme, prossiga para o solo. Falsidade Bravo Uniforme, Terra Bravo Tango Charlie, aprovado nível 260. Decola da pista 17, perfil de saída da El Coral, curva à direita, após direto. Transponder 5061, no controle Salvador 1998. Solo 03, libera a direita na Taxi Fox. Após prossegue na minha escuta via Alfa e vai reportar na Taxi Delta para o cruzamento pista no zero. As Bravo Uniforme, confirmando a sua rota DCT? Autoridade Bravo Uniforme, cotejamento correto para acionar chamar turno 295, confirme PLB. Salvador, 0406 para o táxi, 5 horas e 4, 77 a bordo, alternativa Ribeirão. Chando 4065, Indiana, ponto para semitorno no 895, ajustando 0 no 3, bom voo. 5.0.2.0.3, grado. Tá 3193, mantém a posição. Chame táxi, Fox Bravo Uniforme. Salvador, boa tarde, Gol 1097, no ILS, pista no zero. O altímetro no 0 no 3, está bastante travado? Tem ativo. 097, vamos tráfego à direita já ultrapassando o helicóptero, 500 pés. O tráfego, o helicóptero da Marinha não vai interferir mais na aproximação. Tem pouso autorizado 90, vento no 90 graus com 08 nós. Livre pouso, pista no 0, Gol 1097, sente o tráfego. T203, mantém a taxiway delta, mantém a posição. Táxi, Fox Bravo Informe, reporte na taxiway Papá para ingresso no 97. Salvador, Papa Tango, Romeu, Juliette, Romeu, rotatória visual com a 17. Romeu, Juliette, Romeu, vai ingressar final 97, reporte final de 3 milhas. A princípio, vai fazer um efetual 360, que é aguardando autorização para prosseguir. O Romeu, Juliette, Romeu. Romeu, Juliette, Romeu, efetuando 360, aguardando autorização. A Lima tem capoeira 10, tá 3193. A Lima tem 10, 3193. 203, tem livre cruzamento, pista no 0. Após ir hotel até o pátio militar, tá livre, então boa tarde. No 097, solo 09, 219, agora o solo, boa tarde. 209, boa tarde. 065, inicialmente mantém o ponto de espera. Gol 1097. Gol no 097, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, obrigado. Salvador, 6304, visual capista, 3 milhas, 1 milha de distância. Porto externo, controle checado. Aguardo autorização. Altímetro no 0, no 3, 63 e no 4. Próximo externo, informa um helicóptero da Marinha. Está mantendo 500 pés, não vai interferir com a aproximação. Passa checado, vai ser deslocado. 5241, Vitória da Conquista, aprovado nível 200. Decola da pista no 0, perfil de saída Arbor Elefa, curva direita, após Elefa DCT ao Flor, após direto. Transponder 5111, controle Salvador 1998. Para a torre. Confirma o evento variando 149 por 6394. 106 Arbor Elefa, Flor ao Flor. Transponder 5111, controle 1.9, decimal 8, 5243. 5241, Copeja Mestor, formação em curso, novembro, chame pronto. Oi, Juliette Romeu, mantendo esperando o setor, novo 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final do 17. Novo 360 pela esquerda, vai reportar interceptando o eixo da 17, ao completar o 360. No 4, tempo autorizado, pistão no 0, vento 240 graus com 04 nós. E o posto é 314. 393, decolou 11, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Índia November Alpha, voo local, 1000 pés, decola 107, curva à esquerda, corredor forte. Transponder 01171, no controle de Salvador 1198, torre 1895, a torre. No final do 17. Romeu Juliette Romeu, cancelando 360 pela esquerda, efetuando a curva para a direita, interceptar o final do 17. Sim, você vai condicionando de agilizar, Romeu Juliette Romeu, agilizando, reporte na curva final do 17. Agilizando no máximo possível. Personal, número alfa, já pronto para táxi. 065 ali, mantém, capseiro no 0. Ali, mantém, 0 para 065. Juliette Romeu tem livre pouso na pista no 7, o vento 210 graus com 05 nós. Autorizado, pouso não no 7, Romeu Juliette Romeu, final curta. Gente. 13 no 4, solo 1 no 3, na direita, solo 21, decimal 9, boa tarde. Barrigol 966, estabilizado final, duas milhas de Serra, boa tarde. Tarde, altímetro no 0 no 3, reporte em Serra com o trem checado, gol 1966. Reportaremos. 3 no 4 à direita, 219, solo, solo, 1 no 3, boa tarde. Vamos lá. O vento variável com 04 nós, tem nível de decolagem, pistão no 0. Tem nível de decolagem, 5405. Chame 6314, Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03, 63, 93. Lá vai prosseguir o parte 5, Romeu Juliette Romeu, solo 1-4. Timo, ultrapasse a Papá, gentileza, após faça um 80, aguarde ingresso do tráfego, após prossegue, Papá, teu parte 5, grato, boa tarde, Romeu, direto, Romeu. Ingresso, Fox Bravo Uniforme, táxi via pista 17, porte cabeceira 17, pronto para decolagem, Fox Bravo Uniforme. Na curta final, baixar travado, gol 966. O Memé tem pouso autorizado, pistão 0, vento 210 graus com 05 nós. Entendeu, livre pouso 966. O Índia November Alpha tem livre táxi e vai manter a posição na táxi aí, Oscar. Tarde, Romeu. Boa tarde, Romeu, Juliette Romeu, grato. 65 da Azul, decolos 15, controle 119, decimal 8, bom voo. Grato, bom serviço. Bravo, subida tráfego decolou da 1-0, mesmo perfil de subida, mantém a posição aguardando Fox Bravo Uniforme. Sobre 66, solo 16, à direita, solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita 219, boa tarde. Gol 966, táxi via Alfa, Juliette, através do 08, aguarda viatura Follow Me, portão 09. Alfa Juliette, através do 08, Follow Me, aguarda Follow Me, 966, obrigado. E decolagem da 17, Fox Bravo Uniforme, o vento 210 graus, 05 nós. Aguarde autorização de pouso 4462, altímetro no 0 no 3. Aguardando autorização de pouso 4462. 462, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 2, 1, 0 graus com 05 nós. Livre pouso no 0, 4462. Papá Romeu, Fox Bravo Uniforme, decolos 18, chame controle 119, decimal 8, bom voo e boa tarde. Aos 18, 19, 8, Bravo Uniforme, tenha uma boa tarde. Mantenha a posição aguardando em novo numeral, estou com um sequenciamento para pouso 110 e temos também um tráfego para prosseguir para o 97, inicialmente mantenha a posição. A154, continue approach and send by line clearance. Set 1013, there is a traffic the right side, maintaining 500 feet. The helicopter will not interfere with your approach. Roger, that's Bravo, stand by, land clearance 10. V2, helicopter. Tráfego Salvador, muito boa tarde, Ocean Air 6367, com a Mike, autorização 180, Delta. Boa tarde, Airport, Calvírus, One, Travel Show, One Alpha, Freeway 2. Gilberto 62 no Solo 20, à direita, Solo 21, decimal 9, boa tarde. 219 Azul, 4462, boa tarde. Channel Approach, Portugal 021, and report passing Ultramarca, landing gear down at the locket, altimeter side 1013. Canadian 03, pass to the Ultramarca, landing gear down at locket, 3 miles, official turn 3154. Five four, clear to land runway 10, the wind 210 degrees with 05 knots. Clear to land 10, wind gear down, lock up front rear 154. Airport 0021, I call you out of market with you, down and lock. You're passing out, do not position, report 021. Report passing 5 miles out, threshold 10, the India Sierra, okay, the auto marker. Call you 5 miles. 2 miles. 5 miles. For information, Portugal 021. There are two tracks. The, by the left one, 505th helicopter, and the other next to Ultramarca, the right side, helicopter 2, maintaining 5,000 feet. We don't interfere with your approach. Airport 021. Boa tarde, 5241, livre acionar Chimei Táxi. Chamar a Táxi, 5241. Air Portugal 021, 5 miles in, alter mark. Stand by landing clearance, Portugal 021, continue approach. 0154, on the ground at 22, leave to the right, call 121, this morning, good afternoon. 121, good afternoon, turn to ground 54. 327, Ilhéus, aprovado nível 180, decola da pista 10, perfil de saída da El Coral, curva à direita após Golf 677. Transponder 5125, controle Salvador 1198. Gente, então, está autorizado nível 180, decola da 10, saída da El, após Coral, Golf 677. Transponder 5125, controle de 98, Oceané 6327. Oceané 6327, cotejamento correto, chame pronto. Chamada pronto, 27. Vamos do ground, Rapido Tan 3154, Renan Evacuated. Tan 3154, taxi approved by taxi Alpha, full charge of Juliet. Sand Gol 2008, estabilizado no ILS. Sand Gol 2008, como o primeiro tráfego à esquerda, o helicóptero mantendo aproximadamente 700 pés, não vai interferir com sua aproximação à esquerda. E como o segundo tráfego, o tráfego adicional à direita, próximo afastado uma milha à direita do marcador externo, mantendo 500 pés também o helicóptero, não vai interferir. Reposto no externo, contra enxecado, altímetro no 0, no 3, aguardando pista livre. Sente o tráfego, botará no externo com o trem 2008 aguardando. Oi, boa tarde, auxílio, que é da Diga bem que você é. Reporte final de 3 milhas da 17, informa o tráfego. Já que vai prosseguir com o número 1, tráfego é um Boeing 737 da Gol, passando agora o marcador externo. Gente, reporte 3 milhas, está visual com o Gol, Quebec Serra. Vai se pagar com o número 2. Mantigo, Quebec Serra. Gol 2008, passando externo, trem baixo checado. Gol 2008, aguardando apenas pista livre e o vento para cheque 210 graus com 05 nós. Aguarde autorização de pouso. Passando 08. Country 1454, taxi approved by Juliet 2105. Juliet clear, name 05 standard, Country 1454. Para o táxi, o trip 5241, POB 72, autonomia de 3 horas, alterna Porto Seguro. Gente, trip 5241, táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, ajuste no 0 no 3. Ciente, livre táxi, pode dar para ingresso no pátio 1, 5241. Tempo autorizado, pistão no zero, vento 210 graus com 05 nós. Livre pouso, não no zero, Gol 2008. Ingresso pátio 1, trip 5241. Trip 5241, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto espera chame turno no 895, ajustando 0 no 3, bom voo. Pátio Índia, ponto espera 1895, 5241, grato, bom dia. Boa tarde, é Portugal 021, taxi by Alpha, Juliet, at in gate 08, stand by the following vehicle until you stand 11, ok? Portugal, Alpha, Juliet, we'll wait for the following vehicle. Traffic do Salvador, Channel 6327, gate 1, pronto para prosseguir estacionamento. Channel 6327, aguarde. Aguardando, bem. Salvador, é o 6327. Onde está o sol? 6327, Fênix 07, aguarde cópia. Na 241, ali mantém, cabeceiro 10. Ali mantém na 10, 5241. Gol 2008, Solos 28 à direita. Antes de ingressar na Taxiway Alpha, chamo o Solon 21, decimal 9, boa tarde. Alô, Salvador, Gol 2008, lembrando. Gol 2008, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Fênix 07, copia. Na olhinhar, tem livre decolagem, pistão no zero, vento 190 graus com 05 nós. Livre decolagem, ao olhinhar, 524. Pistão 01. O 637 vai aguardar mais 3 minutos e chamo novamente para a feedback. Gente, chame pronto, chamo 6327. Número Alfa, autorizando ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7, Índia, número Alfa. Serra Solos 29 à direita, parte 5 está livre, boa tarde. 241, da Trip decola os 30, controle 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, 5241, bom dia. Número Alfa tem nível de decolagem da 17, o vento 170 graus com 05 nós. Juliette, Gol 2008. Gol 2008, mantenha a posição antes da Juliette. Aguarde liberação da infraero para realizar o seu follow-me até o 10. Ok.